A Polícia Rodoviária Federal do posto de Santa Terezinha de Itaipu, no quilômetro 714 da BR-277, em uma ação conjunta com o DENARC de Foz do Iguaçu, realizou por volta de 7 horas da manhã de sexta-feira a apreensão de 69 quilos, 370 gramas de crack. A droga estava escondida nas longarinas de um caminhão guincho modelo Renault. A plataforma de pequeno porte seguia vazia pela BR-277 quando foi abordada pelos PRFs a pedido dos homens do setor de investigação do DENARC. O motorista recebeu voz de prisão. O entorpecente apreendido e o indivíduo foram encaminhados juntamente com o caminhão para o DENARC de Foz do Iguaçu. Na delegacia, o homem, que é originário do Rio Grande do Sul, disse que levaria a droga para Cascavel. Não quis dar mais detalhes sobre quem receptaria a droga, o caminhão, ou de quem receberia os R$ 1.000 prometidos pelo transporte. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e deverá aguardar decisão judicial na cadeia pública, Laudemir Neves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.